ZYL 258. Rádio Manhuaçu AM 710. Uma nova emoção no ar. 5 horas e 3 minutos. Neste horário, a Rádio Manhuaçu apresenta. Canta Sertão. Canta Sertão. O Som Brasil em suas tardes. O melhor da música de nossa gente. Canta Sertão. Computadores, sonoplastia e apresentação com a mais pura emoção. No ar, Canta Sertão. Olá, gente amiga, família sertaneja. Uma boa tarde a todos. Estamos aí começando mais uma semana, mais um Canta Sertão. Gaúcho Alegre. Eu ensinei o meu cavalo e levei outro. Fui convidado pra uma linda gineteada. Saí do rancho, virava de meia-noite. A estrela da alva recortava a madrugada. Cheguei na festa, o dia vinha clareando. Chegava o povo de carreta e a cavalo. Às 8 horas tinha um concurso de rédeas. Às 10h30 outro concurso de piadas. Às 8 horas tinha um concurso de rédeas. Às 10h30 outro concurso de piadas. De rédeas, com 2 cavalos fui com sobra de recurso. Passei 2 anos e o arreio pro tordilho. Já levantei com o primeiro concurso. Às 10h30 outro concurso de piadas. Passei pro zaino o arreio novamente. Soltaram o potro e o meu laço foi aberto. Botei certinho nas 2 patas da frente. Soltaram o potro e o meu laço foi aberto. Botei certinho nas 2 patas da frente. Ao meio-dia o churrasco foi um colosso. Cantei um shot pra alegrar a gauchada. No entreveiro vi tantas prendas bonitas. No meio delas minha antiga namorada. À meia-tarde uma safona só chorava de um fandango e eu já me misturei. O sanfoneiro era o Abelardo Bertucci. Por ser os bons tirei a prenda, dancei. O sanfoneiro era o Abelardo Bertucci. Por ser dos bons tirei a prenda e dancei. Fandango que toca o Abelar, ninguém fica sentado no banco. Chegou a noite e o fandango se animou. Como foi lindo aquele divertimento. A minha antiga namorada estava bela. Chamou seu pai e eu marquei o casamento. Passei por lá uma semana e me casei. Genro fiquei do seu Antônio Marcinelho. Me despedi da gauchada e retornei. Eu vi no zaino e ela veio no tordilho. Me despedi da gauchada e retornei. Eu vi no zaino e ela veio no tordilho. Alegre, última geneteada. Hora certa, 5h07. A Calpen tem uma dica pra você. Viaje com segurança. Confira nossos itens de revisão com preços imbatíveis em até 6 vezes no cartão. Kit embreagem, Uno, Palio, Fire, todos. Marca Saques R$159,90. Embreagem Gol 1.0, 8 válvulas, 16 válvulas, motor NI, marca Saques R$229,99. 4 litros de óleo, motor. Texaco, Ravolini 15W40, semissintético, mais filtro R$67,96. Antes de viajar, passe na Calpen Auto Peças, telefone 3339-3000. Multilás auxilia na redução da absorção de gordura, reduz o apetite, sensação de saciedade, reforça o sistema imunológico, combate celulite e estrias, antioxidante e anti-inflamatório, regularizando também o trânsito intestinal, fortalecendo cabelos, ossos e pele. Produto multifuncional por natureza, sem glúten, Multilás, à venda em Maiuaçu, na Drogaria Lopes, no centro da cidade. Ela foi embora. Atenção, Maiuaçu e região. O feirão de roupas e feira hip de Maiuaçu estará somente nesta quarta, quinta e sexta dias. 13, 14, 15 de janeiro. De 9 às 20 horas. Na rua Professor Juventino Nunes, 385, no centro de Maiuaçu. Com roupas, calçados, bijuterias, com muitas novidades da moda. Primavera, verão, tudo a preço de fábrica. Não perca esta grande promoção da feira hip de BH. São 5 horas, 9 minutos, 5 e 9. A beleza, a poesia, a música de nossa gente. Canta sertão, saudade e recordação. Tom Cruz nos ouvidos do São Pedro de Simonésia. Alôzão também os amigos aí do Xavier da Baixada. O Vanderlei Belonato, Vanderlei Geleia, saudando aí os seus amigos de Maiuaçu e de toda a região. Alôzão lá para Luisburgo, Neuza Rosa, para sua mamãe Marlene. Obrigado aí vocês de Luisburgo, Neuza Rosa e sua mamãe Marlene. Santa Clara, município de Iúna, no Espírito Santo. Vai um abraço aí para Helene, Aristides e demais familiares. Alfredo Caminhoneiro nos ouvindo, bairro Todos os Santos, em Maiuaçu. Vamos de música, saudoso Teixeirinha. Não é que eu queira me gabar, mas rancho bonito é o do Capivari. Comprei um campo, é na beirada do rio, pra minha amada um lindo rancho construí. Convidei ela pra madrinha de batismo e pôs o nome Rancho do Capivari. No lindo rancho, quando a noite é de lua, sento na área da rua e abraço ao violão. A minha amada faz um dueto bonito, as estrelas do infinito desafiam o coração. Quando amanhece o mugido da boiada, o cantar da passarada, o sol invade a janela. Então acordo com a mulher do coração, depois do banho chimarrão, um pra mim, outro pra ela. E olerei, e olará, e olerei, com a minha amada sou feliz morando ali. E olerei, e olará, e olerei, como é lindo o rancho do Capivari. Eita, rancho legal. Comprei um campo, é na beirada do rio, pra minha amada um lindo rancho construí. Convidei ela pra madrinha de batismo e pôs o nome Rancho do Capivari. Meu lindo rancho bem na beirada do rio, no inverno não é frio, no verão não é calor. A gente pesca a traíra e o dourado, sou um homem apaixonado pelo rancho e o meu amor. Na estrebaria, no cavalo, ponho o freio, ensino, vou pro rodeio, prendo o gado na mangueira. Faço a vacina, dou o banho, depois solto, para o lindo rancho volto, cantando desta maneira. E olerei, olará, e olerei, com a minha amada sou feliz morando ali. E olerei, olará, e olerei, como é lindo o rancho do Capivari. Na beirada do rio, pra minha amada um lindo rancho construí. convidei ela pra madrinha de batismo e pôs o nome Rancho do Capivari. Tem avestruz, capivara e saracura, tem galinha de postura, tem ovelha e tem cabrito. Tem arma boa no gatilho, muita raça, um laço de 13 braças, um papagaio e um periquito. O seu Euclides empreguei de capataz, um churrasco ele faz e eu canto de improviso. Com a minha amada, nosso rancho Deus conserva, nem o próprio Adão e Eva teve melhor paraíso. Iolerei, iolarai, iolerei, com a minha amada sou feliz morando ali. Iolerei, iolarai, iolerei, como é lindo o rancho do Capivari. Eita, rancho bonito, eu vou pra lá agora. Teixeirinha, Rancho do Capivari. Hora certa, 5h13. 2016 chegou e a Sema Material Elétrico deseja que o seu ano comece iluminado. E para isso, a Sema Material Elétrico faz uma mega promoção de lâmpadas para você. Confira: lâmpada bulbo Super LED 6 watts, apenas R$13,90. Lâmpada tubular LED 18 watts, só R$32,90. Lâmpada eletrônica 15 watts, por apenas R$6,90. E todos os produtos com um ano de garantia. Ofertas válidas até 15 de janeiro ou enquanto durar o estoque. Visite nosso site www.semanet.com.br. 2016 começou a todo vapor no Minas Cap. Paga mais dívida, lógico, né? Terminar a reforma minha casa, pegar no marido, dar um jardim com ela de viajar, né? Sobrar, trocar de carro também, né? E agora pode ser a sua vez. Domingo tem uma Hilux, um Gol e um Up. E mais 10 mil no primeiro prêmio, 12 mil no segundo e 17 mil no terceiro. E mais 10 prêmios de R$2 mil cada no Giro da Sorte. Três carros e prêmios em dinheiro. Tem carro e dinheiro pra família toda. Hora certinha, são 5h14. 710 AM, Rádio Manhuaçu. Dom Tuil Ferreira está apresentando Canta Sertão. Vamos prosseguindo, abraçando nosso amigo Silveira. Alô Silveira, percorrendo a região, né? E na sintonia aqui do nosso programa. Abração também para o Sinfrônio Pimentel, o Sinfroninho. Vamos tocar Henrique Renner. De capô, o que eu tenho é muito pouco aqui nesse fim de estrada. Tem um ditado aqui no nosso recanto, que o pouco com Deus é muito e o muito sem Deus é nada. Não repare, minha estrada é esburacada, ela é trilha de boiada, ela é rota de tropeiro. Quando chove é uma lama grudadeira, quando é sol vira poeira, parecendo um fumaceiro. Seu carro moço é o primeiro que aparece, meu cachorro não conhece, nunca vi um trem assim. Pode até parecer surpresa pro senhor, mas o progresso passou e acho que esqueceu de mim. Vem da fonte, não tem cano, café colado no pano, meu açúcar é rapadura, mas é da boa, feita de cana caiana, o melado dessa cana adoça qualquer amargura. Se o senhor não tá com pressa, eu vou mandar minha véia preparar um franguinho com quiabo. Aqui na roça eu não tenho tal do uísque, pra abrir o apetite eu vou buscar um esquenta-rabo. Seu carro moço é o primeiro que aparece, meu cachorro não conhece, nunca vi um trem assim. Pode até parecer surpresa pro senhor, mas o progresso passou e acho que esqueceu de mim. A gente já forrou o peito, se quiser. favor, na hora que for embora, deixa a porteira que me serve de escudo pra proteger o meu mundo desse mundo lá de fora. Seu carro ou seu primeiro que aparece, meu cachorro não conhece, nunca vi um trem assim. Pode até parecer surpresa pro senhor, mas o progresso passou e acho que esqueceu de mim. Seu carro ou seu primeiro que aparece, meu cachorro não conhece, nunca vi um trem assim. Pode até parecer surpresa pro senhor, mas o progresso passou e acho que esqueceu de mim. Rick e Renner, Casa de Caboclo. São 5 horas 18 minutos. Trator Marques Peças e Equipamentos Agrícolas. Revenda autorizada Husqvarna, Itachi, Tramontina e outras. Serviço autorizado só na Trator Marques você tem a garantia. E até dezembro você preenche o cupom e concorre a vários prêmios em motosserras, roçadeiras, geradores e muito mais ainda. Além de ter o melhor atendimento e a melhor assistência técnica. Trator Marques Peças e Acessórios Agrícolas. Avenida Tancredo Neves, 712 Baixada. Telefone 3331-3908 em Manhuaçu. Você viu, compadre? Promoção da Alcance Material de Construção? Tô sabendo, não é? Escuta só, piso e revestimento classe A a partir de 9,90 metro, tinta 18 litros a partir de 49,90, caixa d'água forte leve 1000 litros, só 299, pra pagamento à vista, em dinheiro ou cartão. Assim tá fácil construir, né, compadre? É, e as compras da sua obra você pode pagar em 10 vezes sem juro no cartão de crédito ou no crediário da loja ou usar o ConstruCard. Alcance Material de Construção, frente à pracinha da rodoviária, em Manhuaçu, telefone 3331-3233. Hora certinha, são 5h19. A beleza, a poesia, a música de nossa gente. Canta Sertão, saudade e recordação. Um abraço, amigo Paulinho Sapateiro, ali na pertinho da rua Júlio Bolo, né? É a Praça Martins Fraga. Grande abraço, Paulinho Sapateiro. A longa distância na internet, nos ouvindo em Salvador, na Bahia. Augusto César de Los Santos, né? Mandando aquele abração aí, né? Para os seus irmãos, né? O Lúcio Mota, em São José dos Campos, o Elise, né? Lá em Ubatuba, também para o Antônio Ribeiro da Mota, em São Luís do Paraitinga, também no estado de São Paulo. Uma música bem antiga, chegando aí, Creone Barreirito. Ele disse mesmo. Creone Barrerito dormindo e sonhando. Na Claro você curte o WhatsApp, Facebook e Twitter ilimitados sem descontar na franquia de internet. Isso mesmo, redes sociais ilimitadas. É por isso que a Claro é o chip da internet. Com planos a partir de R$31,90 você tem 800 mega de internet para aproveitar o 4G Max, líder em velocidade no Brasil. Quer ficar conectado? Venha para o chip da internet. Venha para a Claro. Acesse claro.com.br/ilimitado e saiba mais. Claro, é você quem faz o agora. Rede Construai é a primeira rede de materiais de construção de Minas Gerais. Vem. Variedade, qualidade pra construir ou reformar. Vem pra Construai que tem. Vem. O melhor atendimento, crédito facilitado. Preço baixo e pagamento parcelado. Vem, vem pra Rede Construai. Em Manhuaçu, Construai é Predale. 3339-4000. Vem. Com vocês na Rádio Maiguaçu, Canta Sertão, a nossa saudação a você que aniversaria hoje. Saudamos aí os aniversariantes de hoje, 11 de janeiro de 2016, segunda-feira. 710 AM, Rádio Manhuaçu. Dom Tuil Ferreira está apresentando Canta Sertão. Vamos seguindo, Luisburgo, Neuza Rosa e a sua mamãe Marlene. Alôzão aí a todos de Luisburgo. São Pedro de Simonésia, Córrego São Pedro na sintonia. Tom Cruz, né, também o Zé Franco, Maria, Armando, abração aí, né, a todos do município de Simonésia. Maiguaçu, BR-262, na sintonia, o amigo Levi, alô Levi, a longa distância na internet, Augusto César de Los Santos, está em Salvador, na Bahia, mandando aquele alôzão aí, né, aos seus irmãos, né, lá no estado de São Paulo, Lúcio Mota, no bairro Jardim Motorama, em São José dos Campos, Antônio Ribeiro da Mota, é lá em São Luís do Paraitinga, né? Lá no seu sítio. Também Elísio Ângelo está na cidade paulista de Ubatuba. Vamos de música, Fernando e Osmair. Serpente esfomeada, é faca afiada nas mãos do Caim. É o ciclo do mundo olhando pro louco em cima do globo, equilibra e não cai. O resto parece criança acanhada que vive entrelada na sombra do pai. Poder e ganância assim se agigantam. Pensa em subir. Gigante na guerra constante da devastação, fumaça em queimada que tudo destrói, abala e corrói a estufa espacial, e a garça e as aves cantando em coro, pedindo socorro pro seu pantanal. Poder e ganância assim se agiganta. Só quer engolir e o pobre debaixo do chão. E o homem a persegue fazendo caçada, traz ela espetada na ponta do arpão. E o que me preocupa nessa humanidade é a grande maldade sem ter coração. O homem avançando vai se destruindo e tudo partindo pra grande extinção. Fernando e Osmair, Garganta do Mundo. Hora certa, são 5h29. Ô, compadre, que saúde, hein, homem? Pelo visto, melhorou aquela dor nas costas que você tava reclamando, né? Melhorou não, sarou mesmo. Tô bonzinho de novo. Foi o gladiador? Isso mesmo, gladiador. Usou, passou. Dores nas costas, articulações, cãibra, não importa. Passa, gladiador, que passa. Você encontra nas melhores drogarias da sua cidade. Gladiador é um gel de massagem que promove alívio imediato da dor. Isso é bom mesmo. Laboratório Apollo, há mais de 45 anos. Agilidade, pontualidade e atendimento de excelência aos nossos clientes com conforto. Resultados de exames pela internet e um delicioso café da manhã. Apollo, venha conhecer o laboratório da sua confiança. Aparelhos modernos e avançados equipamentos de análises clínicas. Apollo, fazemos coleta em domicílio. Laboratório Apollo, feito para você. Hora certa, certinha, em cima da pinta, 17h30. Aqui no Canta Sertão, Irmãs Freitas. Irmãs Freitas, Jovem Diferente. 2016 começou a todo vapor no Minas Cap. Pagar mais dívida, lógico, né? Terminar uma reforma na minha casa. Pegar do marido, dar um jardim com ela, viajar, né? Sobrar, trocar de carro também, né? E agora? Pode ser a sua vez. Domingo tem uma Hilux, um Gol e um Up. E mais 10 mil no primeiro prêmio, 12 mil no segundo e 17 mil no terceiro. E mais 10 prêmios de R$2 mil cada no giro da sorte. Três carros e prêmios em dinheiro. Tem carro e dinheiro pra família toda. Preste atenção na batida do seu coração. Ele sabe o que é bom. Ele sabe o que é melhor para você. O seu coração esperou o ano inteiro. E agora é só alegria. Saldão do Costão. É para toda a família. E em até 10 vezes. Saldão do Costão. No doidão da região, bate forte o coração. Saldão do Costão. O saldão do seu coração. Costão, o doidão do saldão. Gênio, gênio. 5h34. A picanha tá no espeto, eu já tomei a cachaça. O carvão não pega fogo, só se vê sair fumaça. Tira gosto de saudade, é coisa que não tem graça. Eu tô ficando de fogo e esta paixão não passa. Paixão, paixão, paixão, amor distante é fogo, vira brasa o coração. Paixão, paixão, paixão, pimenta põe na tristeza, sal grosso na solidão. Essa picanha, o meu pensamento voa. Minha saudade é tamanha, bebo mais uma da boa. Bota fogo na bagaça e o churrasco vai assando. É por causa da fumaça que meus olhos estão chorando. Paixão, paixão, paixão, amor distante é fogo, vira brasa o coração. Gênio, churrasco de paixão. A beleza, a poesia, a música de nossa gente. Canta sertão, saudade e recordação. Vamos prosseguindo, chegando mais música. Carlito Baduí e o saudoso Voninho. Carlito Baduí e o saudoso Voninho, mulher sempre mulher. Tenha um sorriso bonito. Venha hoje mesmo para a Clínica Odontológica Dentista e Companhia. Uma clínica completa, com todos os tipos de procedimentos, restaurações, extrações, próteses, tratamento de canal, clareamento e aparelho ortodôntico. Tudo feito por profissionais especializados a preço popular. Faça o seu orçamento sem compromisso e sem horário marcado. Dentista e Companhia, Avenida Salim Nassif 288, Baixada. Telefone 3331-7760. São 5 horas 40 minutos, 5:40. O Canta Sertão é a mais pura recordação. E agora, aquela música que marcou época. Canta Sertão abre o baú da recordação. Abrindo aqui o nosso baú, música do pós-guerra, né? Dos anos 40. Vamos tocar pra nós aí, ó. Tonico e Tinoco, Cabelo de Trança. Na beira da estrada, uma casinha existe. Uma moça muito triste, sem o riso da esperança. Perguntei do seu passado, ela respondeu chorando. Meu destino vou marcando em cada nó da minha dança. Tonico e Tinoco, Cabelo de Tranças. Saldão de estoque 2016 e com preços baixos de verdade é com a Rede Sudeste Colchões. Sua compra é entregue no mesmo dia. Confira nossos preços. Rede Sudeste Colchões, melhores preços do mercado em estofados, cabeceiras, baú, tapetes e enxovais em geral. Rede Sudeste Colchões, Avenida Salim Nassif 144, Baixada, pertinho da rodoviária em Manhuaçu. Portal Financeira, empréstimos em geral, também para aposentados e pensionistas do INSS. Você tem margem, passe por lá para fazer o seu consignado. E saiu hoje, né, o percentual de aumento para quem ganha mais de um mínimo, né? Deu aí 11,28%. Margem muito boa você vai ter na Portal Financeira. Passe lá, faça seu consignado. Reverendo Antônio Godoy, 83, no centro de Maiuaçu. Canta Sertão, faltando 15 para 6. Um abraço do amigo Nelson Jacó, Nelson de Abreu, ou Nelson da Ambulância, né? Tem três nomes, né? Grande abraço, Nelson, aí no seu sítio, ouvindo aqui o nosso programa. Sérgio Reis, o menino da porteira. Reis, o menino da porteira. Obrigado, garçom. Eu pago a conta, hein? É o nosso primeiro jantar. Ai, eu faço questão de pagar. Sonho tanto com esse momento. O de sair comigo? Não. O de ganhar uma S10 zerinho. Todo mundo vai querer aproveitar a promoção Cartão Premiado Cicobi Card. Até 29 de fevereiro, a cada R$100 em compras, você concorre a 9 Etios e TVs de LED. E 5 SBs no sorteio final. Peça o seu Cicobi Card e aproveite. Confira as cooperativas participantes no cartão premiado cicobicard.com.br. Promoção autorizada pela CIAE. Lojas MG, tem o melhor pra você. A melhor estrutura da região, o melhor atendimento e os menores preços. Lojas MG, móveis, eletro e celular. Lojas MG, você tem o cartezinho MG, que é o crédito fácil. Fácil de comprar, fácil de pagar. Lojas MG, Centro Manhuaçu, telefone 3331-1918. Lucas Mano e Manito. Faltando 11 para 6. Meus amigos encontrei, contemplando a noite clara com o seu luar de prata. Fui fazer a serenata em vez de cantar, chorei. E voltando ao meu passado, na memória uma lembrança do meu tempo de criança, que brinquei na cachoeira, saracura no banhado, desde vila no pomar. Sabia laranjeira. Naquela grande varanda, na janela debrucei. Comparando minha infância com tudo que já passei, toda minha meninice eu jamais esquecerei. Quem me dera se voltasse novamente aos 15 anos. Sofri tantos desenganos que nem gosto de lembrar. Perdi minha mocidade apostando o sofrimento. Meu antigo aposento, regressei pra descansar. Pedaço do Brasil, guardamos lembranças mil de um estado rico, colosso. Nestes versos bonitos, a homenagem de Osmano e Manito, Adélio e Delinha, o casal de onças do querido Mato Grosso. Fiquei triste, pensativo, meu recanto bem sozinho, não ouvir os passarinhos no cantar apaixonado. Eles diziam, porque você foi embora. Hoje é você quem chora, recordando o seu passado. Gavião piava triste lá no centro do cerrado. Pintacilgo no gramado, araponga lá na mata. O meu pranto derramando, respingou minha viola. Não há nada que consola essa dor que me maltrata. Osmano e Manito, antigo aposento. O que são 10 minutos na sua semana? Segundo o Instituto Oswaldo Cruz, esse é o tempo que você leva para acabar com o mosquito da dengue. O ciclo de vida dele, do ovo à fase adulta, é de 7 a 10 dias. Se você verificar os focos uma vez por semana, vai interromper esse ciclo e eliminar o mosquito. Vamos lá, tira um tempinho e tome uma atitude. 10 minutos contra a dengue. Minas Gerais, governo de todos. 2016 começou a todo vapor no Minas Cap. Pagar mais dívida, lógico, né? Terminar uma reforma na minha casa, pegar o marido lá no jardim, com ela viajar, né? Sobrar, trocar de carro também, né? E agora, pode ser a sua vez. Domingo tem uma Hilux, um Gol e um Up. E mais 10 mil no primeiro prêmio, 12 mil no segundo e 17 mil no terceiro. E mais 10 prêmios de R$2 mil cada no giro da sorte. Três carros e prêmios em dinheiro. Tem carro e dinheiro pra família toda. Ela foi embora. Atenção, Manhuaçu e região. O feirão de roupas e feira hip de Manhuaçu estará somente nesta quarta, quinta e sexta dias 13, 14, 15 de janeiro, de 9 às 20 horas, na rua Professor Juventino Nunes, 385, no centro de Manhuaçu. Com roupas, calçados, bijuterias, com muitas novidades da moda. Primavera, verão, tudo a preço de fábrica. Não perca esta grande promoção da feira hip de BH. Energisa informando, obras de manutenção e melhoria na rede elétrica vai interromper o fornecimento de energia amanhã, de 8 da manhã às 11, de 8 às 11, em Manhuaçu, Rua Júlio Bueno, também parte do bairro Santa Luzia, Rua Augusta Ana Carvalho, Sebastiana Moura, Tupis e Travessa Santa Luzia. Em caso de dúvida, entre em contato Call Center Energisa 0800 032 0196. A ligação é grátis. Tá sentindo a barriga estufada, gastrite e azia? Ou sofrendo com a má digestão? Tem uma dica saudável pra você. O chá amargo tem mudado a vida de muita gente. Não é medicamento. É um produto natural composto por ervas medicinais naturais. Carqueja, hortelã, chá verde, quássia e camomila. O amargo combate a gordura do fígado, contribui na redução do açúcar no organismo e ajuda a eliminar pedra nos rins e na vesícula. Além de reduzir o ácido úrico. A marca é amarela e a embalagem é especial, com vários detalhes em alto relevo. É mais saúde e bem-estar pro seu dia. Realizar o desejo de construir a casa dos meus sonhos ficou mais fácil com a Marmoraria Granile. Oferecemos uma grande variedade de granitos e mármores, nacionais e importados. Além de atendimento personalizado, acabamento fino com bom gosto e requinte. A Marmoraria Granile também divide no cartão de crédito ou financia pelo cartão BNDES. Viu só? Marmoraria Granile, Avenida Tancredo Neves, 550, Manhuaçu. Telefone 3339-5000. Interrupção, fornecimento de energia elétrica e informação da Energisa para obras de manutenção e melhoria na rede elétrica será amanhã de 9 às 15h30 na rua principal do Distrito de Pontões, município de São João do Manhuaçu. Em caso de dúvida, entre em contato com o Call Center da Energisa 0800-032-0196. A ligação é grátis. A beleza, a poesia, a música de nossa gente. Canta Sertão, saudade e recordação. Vamos seguindo, daqui a pouquinho conosco o Padre Evandro, oração do Ângelus. Leôncio e Leonel. Leonel, balanço da peneira. Vai passear com seu carro? Viaje seguro, confira os itens de revisão. Na Calpen Autopeças você encontra pastilha de freio, correia dentada, velas, filtros e muito mais para viajar tranquilo. A Calpen tem a maior variedade em itens de segurança para o seu carro e sempre pelos menores preços. Não espere mais, antes de viajar, passe na Calpen Autopeças e aproveite para conferir as nossas promoções. Telefone 3339-3000. 2016 começou a todo vapor no Minas Cap. Paga mais dívida, lógico, né? Terminar a reforma da minha casa, pegando o marido no jardim com ela de viajar, né? Sobrar, trocar de carro também, né? E agora, pode ser a sua vez. Domingo tem uma Hilux, um Gol e um Up. E mais 10 mil no primeiro prêmio, 12 mil no segundo e 17 mil no terceiro. E mais 10 prêmios de R$2 mil cada no Giro da Sorte. Três carros e prêmios em dinheiro. Tem carro e dinheiro pra família toda. ZYL 258, Rádio Manhuaçu AM 710, uma nova emoção no ar. 18 horas e agora uma pausa para nossa meditação. Padre Evandro chegando, oração do Ângelus. Daqui a pouquinho nosso retorno com você. Até já. Espírito Santo. Amém.